que você está tão triste assim? Deixou a sua alma se abater? Por que tanto vazio em seu coração? Cabeça baixa, sempre olhando pro chão. Por que o seu olhar está tão perdido, pensando já não ter nenhum amigo, pensando que sua vida acabou, que não vale a pena lutar, que o seu fim já chegou. Levante a cabeça, Jesus é fiel. Levante a cabeça, não olhe pra trás. Deixa a tristeza, derrota jamais. Porque o seu olhar está tão perdido, pensando já não ter pensando que sua vida acabou, que não vale a pena lutar, que o seu fim já chegou. Levante a cabeça, olhe pro céu, deixa a tristeza, Jesus é fiel. Levante a cabeça, Jesus é fiel.